madeira os bois carregam. A carga no velho carro em seu vai e vem. Com a canga do meu destino eu carrego a vida. E a vida carrega as dores que o mundo tem. Meus sonhos despedaçados, estrada esburacada que em mim ficou. Por onde puxei meu carro de amor desfeito, até que a canga do tempo me calejou. Nossa canga, mas nós não vemos, puxando a pesada carga da solidão, até que o carro da vida um dia para no lamaçal sem saída do coração. Foi desgastando pelas estradas batidas desses sertões. A canga do meu destino é bem mais dura, porque foi feita por muitas ingratidões. Sobras de amores ficaram pelos barrancos, recordações se perderam nos areiões. Ficou o pó da saudade no cabeçalho e o choro das minhas mágoas nos seus cocões. Todos temos nossa canga, mas nós não vemos.